Ei, rapaz, eu... rapazola estranho. São Paulo, 26 de fevereiro de 2009. Começamos agora mais um podcast aqui do seu considerado BKJRP, Lorde 7, não é? O Zé Roberto das Candongas, como queira, meu jovem rapaz, alegre, sensual, tudo bem, tudo legalzinho, meu amigo, ai que beleza. 8h35 da manhã, caí da cama, deixa eu desligar essa porra desse celular, senão a mulher vai ligar que vai me encher o saco. Desligou, pronto. A mulher fica me ligando aqui, né, já viu como é que é, né, fica interrompendo nosso papo. Hoje nós temos um podcast muito bacaninha, muito especial, muito cheio de dengo-dengo, tico-tico, blibliblu, pronto pra você ser feliz e ser eroticamente satisfeito nesta vida. Ontem eu tava conversando com... Não, vou falar dos assuntos de hoje, né, vou falar do meu novo trampo, que apareceu um trampo bem interessante, vou falar dos meus livrinhos, mas eu vou começar agora falando pra você um assunto que interessa, que a turminha pediu, que é produção de quadrinho nacional, né? Um assunto que sempre tá na pauta aqui da nossa bagaça, desta bagaceira. Porque o quadrinho nacional, meu amigo, como está ruim, hein? E ninguém faz absolutamente nada pro nosso gibizinho. Você vê lá o mundialmente famoso Tarcílio da Assunção Barros. Ele tá fazendo quadrinhos pra Oi, né? Aquela coisa importante, aquele desenho bonito dele, aquele desenho... Nossa, um desenho tão bom, umas ideias tão novas, tão progressivas. Eu acho importante que ele faça pra Oi, né? Eu vi o site dele, né? Um site bonito, bem diagramado. O pessoal fala mal do meu blog aqui no Sapo, né? O pessoal fala mal do meu blog, porra, meu blog tá feio, bicho. Mas o site do Otacílio tá melhor ainda, tá muito mais bonito, tá muito mais bem diagramado, com umas ideias modernas, importantíssimas, acrescentando. Ele falou que tá fazendo uns quadrinhos pra Oi pra crianças, né? Então, a partir dessa ideia, que eu sou muito fã do Otacílio, sou muito macaca do Otacílio, fã entre aspas, porque eu não gosto de fã, né? Eu usei essa palavra só pra ilustrar a brincadeira, pra, né? Vou baixar o volume, senão começa a pitar isso aqui, pronto. Eu não sou fã do Tarcílio, eu gosto muito do trabalho, gosto muito, ele é uma pessoa muito importante pro quadrinho nacional, fez coisas muito boas. O problema do Tarcílio é que ele fica arrumando encrenca por aí, né, processando moleque, que vai fazer e acontecer. Eu sou um homem mais simples, né, eu acho que quem sabe faz, né. Não fica com nhenhenhê, com bobobó, com piririco, pororó. Vamos ver o trabalho. O homem fez coisas incríveis pro quadrinho nacional, sem dúvida, porra. Ele revelou grandes talentos. Só o fato dele trazer Love Rockets pro Brasil já vale muito. Resgatar o Carlos Zéfiro, importante, importante. Mas todo mundo chega ao seu ocaso, né? Chega uma hora que não dá mais pra ir pra frente. O corpo tá cansado, a mente não acompanha os novos tempos. E você chegar pra ele e falar que o mangá tá sendo publicado na França, ele vai dar risada. E é verdade, tem um desenho que passa aqui no canal Jetix, é o Família Mágica. É produção belga, franco-belga, são quase a mesma coisa. Franco-belga, aquilo é mangá, certo? Um monte de desenho, quadrinhos na França viravam, abraçaram o jeitão mangá. E aí, você chega pro Tarcílio e fala isso, ele torce o nariz, ele acha que é melhor que os outros, que ele se gata, tudo bem, depois ele tem que vender as coisas dele encalhadas, não, tudo bem. Eu acredito que eu sou uma pessoa simples, tem que envelhecer com classe, com dignidade. O seu tempo passou. Para alguns, o tempo passa mais depressa do que para outros, né? Tem pessoas que ficam mais datadas do que outras, porque não há um processo de renovação. E entrando nesse assunto, vamos falar agora do Resgatando o Quadrinho Nacional, parte 3. Nosso interesse aqui é tirar o autor nacional da merda, né? O autor nacional tá na merda, não me digam o contrário. Nós temos aí site para cá, o HQnado, você vê 20, 30, 40 autores. Outros tantos sites por aí com trocentos autores e nenhum deles está fazendo alguma coisa que preste. Presta quando o leitor gosta. Aí o leitor gostou. Mas veja bem, o leitor ele se transformou em mero acaso, né? O leitor gostar é acaso. Ninguém planeja quadrinhos para o leitor gostar. Quadrinho comercial não tem. Não tem, ninguém faz isso. O que acontece? É o cara eu vou fazer a minha arte. Eu vou fazer a minha arte. Acabei de tomar café, por isso que eu tô arrotando. Eu tomo todinho. E fumo. Mas não tô fumando agora, daqui a pouco eu vou. O cara faz a arte dele. Vou fazer a minha arte. Vou fazer a minha arte, vou fazer a minha arte. E faz de qualquer jeito. Agora você pensa bem, será um cara que faz mangá, ele faz a arte pra ele? Não, né? Vou fazer a minha arte. Você acha que ele pensa assim? Não, ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. O autor nacional, bem como o pessoal que escreve terror, que eu tô no comandante de terror no Orkut, outros autores, eu quero publicar meu livro, meu primeiro livro. Eu tô vendo, todo mundo pensa desse jeito, cara. Não consegue idealizar o próprio trabalho de quadrinhos. E isso é contraditório, né? Porque essa turma lê Marvel, lê a DC, lê trocentos mangá e é tudo comercial, mas ele quer fazer um comercial dele, a versão dele. E não funciona assim. E eu vou hoje, neste podcast, eu vou te dar umas dicas de como você pode criar o teu personagem comercial e ganhar um dinheirinho com isso. Né? Não é o meu caminho, eu quero fazer o Mil Nomes. Não é Mil Homens não, viu, filha da puta? É o Mil Nomes. Mil Nomes, até o autor patina o nome do personagem. Quero fazer o Pedro, quero fazer... São personagens comerciais? São. Mas eu estou puxando para uma outra área, né? Uma coisa mais despirocada, que tem a ver com a minha formação, com a minha proposta, mas sem abrir mão do lado comercial, que eu não sou louco, eu preciso falar com cuidado nesse microfone, que já me deu dois choques no outro podcast. Preciso ficar muito esperto com ele, né? Você vai chegando na boca assim... Pss, dá aquela fisgadinha. Então essa turminha não tem as manhas. Essa turminha não tem a manha, porque ele é muito voltado pra ele. É, sou eu. E não é assim. Não é assim. No mercado internacional, o autor de quadrinhos, ele é um prestador de serviço. Isso é sempre assim. Você tem várias hipóteses nos dias de hoje para você trabalhar com quadrinhos. Ou você vai trabalhar para uma editora, vai fazer o que eles querem, né? Você vai desenhar pros caras, tal, normal, que é o que fazia o Gedeone Malagola, toda aquela putaiada velha que morreu, aqueles bando de velho fudido, que ganharam uma grana sendo empregado pros outros, mas se fuderam. No final da vida você vê, porra, meu, qual autor nacional dessa velha guarda que vai pra internet e não guarda alguma mágoa, né? É impressionante você ver o Malagola, então, finalzinho de vida, já não falava muito coisa com coisa, né? Já tava meio, né? A calota tava amassada, o cabeçote tava meio bambo, né? O banco solto, o volante, né? Eu, como lá diz lá no filme do Jim Carrey, né? A frase maravilhosa, deixa eu ver como é que eu me lembro a frase. Assim, o motor tá funcionando, mas não tem ninguém no volante. Tá aí, mas vai pra puta que pariu. E essa turma da velha guarda, o próprio Cláudio Seto, mágoa pra cacete. Mas por quê? Porque nenhum deles pegou um personagem e foi trabalhando ao longo da vida, né? Não vamos pegar o Emir Ribeiro, que o Emir Ribeiro é um caso à parte, ele só tem um personagem e não saiu desse daí há mais de 40, 50 anos, né? Que é aquela coisa horrorosa da vida. Mas o Emir Ribeiro, ele não desenha pros outros, né? Ele não tem interesse comercial, é ele, tocando lá a sua obra, né? Aquela obra, né? Aquela obra poderosa, aquela justiça ali. Ele tá fazendo pra ele. Se você gostar, foda-se. Pô, ele não tá nem aí. Lança um álbum especial a cada 5, 6 anos, um fanzininho aqui, um fanzininho acolá, não tá nem aí. Ganhou uma grana boa com os Estados Unidos, fez uns bicos por aí, faz um negocinho, ó. Acabou. Direito dele. Mas qual o problema? Eu não leio. Você acha que eu vou ler? No máximo eu vou tirar um sarro, falar, puta, olha, que ele desenha mal. E um homem desenha mal, mas ele, quando eu já te falei, quando ele quer, ele desenha bem. Só que o problema do Emir é que o traço dele ficou datado. É muito anos 70, né? Muito anos viradinho dos anos 80. E o mercado não quer mais isso. Se ele, como falou meu amigo Leonardo, se ele fosse fazer a sério, fudeu. Mas se ele fosse fazer zoado, funcionaria, mas não, ele é ele. É ele, né? Diva. É o super-homem acima de todos os seres da Terra. Pelo menos o Rod parou de macaquear. Parece que chamaram o Rod na chincha, caiu a ficha lá. Mas o que te interessa? O quadrinho nacional carece de personagem comercial, porque o autor não faz nada para os outros, ele faz para ele. Você vai lá no HQNado ou em qualquer outro site por aí, você vê que a turminha está fazendo para ele. A essência do quadrinho é o comércio, é você entreter os outros. O terror também. Ficção científica também. Mas é impressionante, o brasileiro, ele perdeu esse referencial, o autor nacional só pensa em si. Em si, nos amigos, né? Vamos pegar um exemplo clássico de quadrinho de sucesso, né? Que é o Holy Avenger. Né? Todo mundo fala do Holy Avenger, do meu consideradíssimo Cassaro, né? Uma pessoa muito digna, muito honesta, trabalha muito bem, uma pessoa assim, forte. Aí você lê o Holy Avenger, né? Você começa a fazer o quê? Você que é autor como eu. Não, você não é você come eu. Você é um autor igual a mim. Já comei eu, nada, viu? Sou filha da puta, comer tua mãe. Você é um autor do mesmo gabarito que eu, certo? Melhorou, melhorou. Aí você faz uma engenharia reversa com o roteiro. Esquece o desenho da Dona Érica. Vamos esquecer o desenho da Dona Érica. Vamos ver o roteiro do camarada. O que, que ele está fazendo ali? Ele faz a mesma coisa que o Fábio Iabo fez com o mascotinho da Sabesp. Você vai no site da Sabesp, www.sabesp.com.br, você vê lá no canto inferior direito o Sabespinho, né? O Cassaro fez a mesmíssima coisa com o Holy Avenger. Fez lá um monte de personagens correndo atrás de alguma coisa. Que é o que? Dragon Ball, né? As pedrinhas sagradas do amor, que não sei o que, bereré, bereré. Ao mesmo tempo, a personagenzinha lá quer trazer de volta a vida o paladino que morreu, que ela apaixonada. Uma necrófila. Necrófila, eu achei interessante, mas o Cassaro não vai pra cima da necrofilia, né? Se ele fosse assim, bem legal, né? Uma coisa bem diferente, RPG com necrofilia, uau! Aí ele junta uma série de elementos manjados do mangá e do anime, mas fica aquele Guran, é Lagan, né? Não, me esqueci o nome, não sou bom com minha mãe, me desculpa, mas aqueles são elementos de mangás, ele faz uma colagem de ideias, ele vai colando ideias. A única sacada criativa que ele tem, que o Cassaro não é um cara criativo, ele é um cara técnico, né? Ele é um camarada técnico, ele coloca lá personagens que são baseados nos amigos dele. Aquele dragão anão é ele, que ele teve um insight. Aquele dragão é ele, porque ele vem de uma família de dragões. Esse aí é simbólico pra caralho da família dele, de como ele vê a família. O dragão sofre de dores de cabeça, o Cassaro também tem dores de cabeça tremendas. Ou seja, criativamente, o Cassaro não sabe trabalhar isso, né? Ele não sabe ousar. Ele, no máximo, o máximo de ousadia pra ele é citar família, citar amigos e botar peito na mulherada, né? E é uma loucura que ele bota peito até em inseto, né? Caso você não saiba, seu pequeno imbecil. Mas os seios são características dos mamíferos, porque a gente dá a mama pra mamar. Tetinha é bom, hein? É bom. Não leite, a tetinha, ficar me apertando. Se eu fosse mulher e tivesse teto, eu ficava mexendo na teta o tempo todo. É mó barato. Não, ele bota a teta até em lagarto, né? Ele bota a teta até em inseto. Até em criatura de metal ele bota a teta. O que, que tem a mente desse camarada? A quem que ele quer enganar, hein? É só se for assim mesmo. Eu não sou contra o camarada colocar os fetiches dele na história, né? Mas que não seja tão escancarado, né? É que nem o nosso considerado Emir Ribeiro e a sua tara por bundas e cus e travestis, essas coisas muito dignas, né? que acrescentam muito. Mas vamos voltar ao Cassaro. Isso daí, você tem uma revista que se estende por, né, por vários e vários e vários, vários números. Aí vem aquela coisa do como é que funciona o roteiro. O Straczynski, né, foi o autor do Babylon 5, ele conversou com um autor de ficção científica e perguntou, pô, como é que eu faço uma boa história, não sei o quê, que dá uma ideia pra mim. O cara virou pra ele e falou, olha, monta uma base espacial. Ele se baseou o quê? No Jornal das Estrelas. O Jornal das Estrelas é uma base espacial móvel. Só que ele falou, ao invés de você sair com a base por aí, fica com ela parada e joga os dramas lá dentro, aí faz o couro comer. Acabou, Babylon 5 é isso. A ideia é essa. Aí você tem no Holy Avenger, é um pessoalzinho indo atrás de alguma coisa. Que você só pode fazer isso, né? Ou você vai atrás de alguma coisa, você faz a coisa vir atrás de você. Ou você fica parado e a tragédia vem, ou você vai atrás da tragédia. Os conflitos praticamente não existem, porque os personagens acabam se dando bem, sempre com sorrisos, no máximo uma decepçãozinha. Porque o barato da HQ é o conflito, é o drama. Eu vou te citar um exemplo clássico dos nossos considerados X-Men, X-Men. Tava lá o Wolverine que gostava da Fênix, mas ela dava lá pro, né, pro Cíclope. Meu, você já fez um triângulo amoroso aí ótimo. Oh, ah, mas eu não gosto. Não tô falando que você gosta de gostar, palhaço. Tô falando como é que funciona a brincadeira. Você criou um personagem furioso, nervoso, sozinho. Porque todo mundo gosta do Wolverine. No começo ele era horrível, né? Aí mudaram a estética dele, mudaram o visual e fizeram o quê? Ele ser um outsider, né? Renegado pela família, porque ele foi renegado pelo sistemão lá que o criou. Aí ele sai pelo mundo triste, é minha vida é uma merda, pipi, é mimi, mimimi. Aí ele vai parar numa casa, vai ser adotado pelo Chico Xavier, né? Vai ser adotado pelo... Pô, mas não, Chico Xavier, mutante. Meus amigos, vamos agora atacar o Magneto. Magneto, com poder, você vai cair. Você vai me deixar assinar esse livro aqui que eu vou te dar um autógrafo. Imagina a merda. Aí ele é adotado pelo Chico Xavier. Aí lá ele conhece o que é a turminha de os renegados, né? Os rejeitados, os fudidos, os alucinados. Ele vai se juntar o quê? Quem que tá ali? Ele passa pela Kitty Pryde, muito nova. Ele passa pela vampira, pô, essa mulher tem AIDS, meu. Vou botar a mão nela, pegar uma doença, tá louco. Ele fica meio assim. Aí ele para assim pra, né? É isso mesmo, ele para assim, olha lá pra Fênix e fala, mas isso é uma bela bolsa, hein? Olha que... Ah, mas ela já tá lá com o Ciclo. Não, mas eu sou selvagem. Eu vou chegar junto. Eu vou chegar... Meu, aí vai que vai, puxa daqui, puxa de lá. Você criou um conflito romântico. Enquanto você joga ao mesmo tempo, eles indo atrás das tretas, né? Você indo atrás das confusões, lutando com os vilões. Mas cada vilão, ele tem um background, ele tem um... Uma história atrás, né? Ele tem um passado. O autor nacional não pensa nisso. O autor nacional, ele fica naquela coisa superficial. Eu não vou dizer também que Stan Lee era um gênio, não. Dizem que ele fazia tudo. Não, eu acho que tem uma equipe. Atualmente tem equipe. Essa turma tem equipe. Eles não trabalham sozinho. Não entra nessa de achar que Toriyama Akira, essas putadas todas, trabalham sozinho. Que não. Agora é equipe, porque o investimento é muito alto, o risco é muito grande. Os caras não vão fazer isso de qualquer jeito. Você não entra nessa. Naquela época a turma fazia meio que, né, você criava linhas de roteiro. Isso foi demonstrado descaradamente na série Heroes. Bem na primeira temporada você tem aquele monte de fio passando no barraco do cara. Aquilo lá é a linha do roteiro. Aquilo lá são os roteiros que se interligam. E você vai o quê? Centralizar tudo no personagem. Eu vivo dizendo isso, eu vou sempre dizer, o personagem, ele é tudo. Se você vai desenvolver bem ou mal, não interessa, mas ele é o fundamento em tudo, para você jogar ele no meio do conflito. Quanto mais conflito você jogar em cima dele, melhor. Claro que tem momentos de alegria, momentos de satisfação, mas você vai ter conflito pra caralho. Mas isso acontece no autor nacional? Não, porque o autor nacional não pensa nisso. Aliás, o autor nacional não pensa em ninguém além dele. É por isso que ele se fode. Não estou dizendo que eu também sou o melhor do mundo. Pelo contrário, eu cago, que é uma beleza. Ai, como eu cago, meu amigo. O Zé Roberto caga pra caralho. Ele caga muito. Caga pra porra. Mas eu estou sempre tentando aprimorar cada vez mais. Faço sacrifícios de levar meu texto lá pro meio do pessoal da fanfic. Foi uma merda levar lá, porque a molecada é estúpida. A conclusão que eu cheguei é estúpida, imbecil. Eles estão lá pra se masturbar, né? Não vale a pena entrar lá, porque o negócio do pessoal do Nian é bater punheta pra coisa de viado. Eles eram as menininhas e os caras. Menininha, principalmente, eu não sei o que esse moleque tem na cabeça, quer ver viado. Porra, quer ver viado, um homem comendo o outro, ai, com amor. Acho que essas meninas são tudo perturbadas mental, né? Deviam tomar um cacete. Se eu pudesse, eu chegava nos pais. Você tá sabendo o que seu filho tá fazendo na internet, meu amigo? Eu mandava fechar essa merda, porque o texto é péssimo, as ideias são uma merda. É tudo mundo de menor de idade batendo punhetinha. Ai, ai, olha o viado chupando pau ali. Ai, ai, e ontem os moleques tudo chupando rola. Ai, que negócio é esse? Yaoi, Yuri. Eu pensei que fosse um negócio pra você criar alguma coisa. Como é no Japão, eles podem até fazer Lemon, Yuri, isso, né? Mas depois eles vão querer se profissionalizar. Não, aqui para na punheta. Entendeu onde é que eu quero chegar? Para na punheta. Para na siririca, no tchuk-tchuk. O autor nacional é isso, cara. É isso. Ele não pensa em mais nada além da sua própria punheta mental. E nós que queremos fazer um quadrinho que perdure, que vá pra frente, que progrida, a gente carpe uma horta, porque é foda. Nós não somos incentivados a pensar a respeito disso, que os exemplos nacionais são os piores possíveis. Os únicos caras bons, Laerte, Angeli, Glauco, eles descobriram uma técnica de narrativa, né? Técnica de quadrinho, papumbum, ou seja, começo, meio e fim ali na tirinha. Acabou! Ele não faz nada além disso, acabou! E nós queremos contar outras coisas, queremos fazer outros negócios. Como é que a gente faz? A gente vai ver a turminha em volta, tudo um bando de plagiador, né? Tudo um bando de competente. A turma do humor, então, pelo amor dos seus filhos, meu amigo, como a turma do humor tá sem graça, né? Porque você cortou o referencial, a veia de humor nacional, e é muita coisa da Europa e dos Estados Unidos, né? A média nos anos 70 e 80 era referencial, né? Você também tinha Status Humor, a própria revista Status, que trazia uma série de charges, cartoons, de humor de europeu. Isso parou, e o autor nacional, sem referência, ele começou a bater cabeça por aí, para ele bater mais. Um ou outro se salva, mas, meu, não pode ser assim, não pode ter um ou outro, tem que ter todo mundo. A internet ajudou bastante, eu achei, inclusive, algumas tirinhas de humor coreano, muito engraçadas, muito simpáticas, mas, porra, bicho, eu não faço humor. A turma que faz humor não sabe fazer humor, perdeu a graça. Tá sempre se reciclando, não reciclando não. Não tá se renovando, tá sempre falando do mesmo... Pô, isso é chato. Isso é incômodo. E o cara não vai pra frente. Mas agora vamos voltar aqui ao personagem, né? Estamos falando de quadrinho nacional, vamos falar de charge, vamos falar de cartão, vamos falar de personagem nacional. O que interessa pra você é o seguinte. Concluindo, né? O autor nacional, ele não tem competência criativa. Ele é criado pra ser uma vaca. Pra ser um boi, pra ser gado do mercado internacional, mercado gringo. Ele vai desenhar pros gringos, vai ganhar uma grana, vai ser expulso, acabou, volta aqui pra dar aula. Isso é um absurdo, como diria meu amigo Boris Casal. Uma vergonha, isso é vergonhoso. Como é que o cara pode se prostituir dessa maneira e se prostituir pelo próprio sonho, né? Ele quer se prostituir, ele quer se vender para os gringos, desenha para os gringos, quer fazer guerra nas estrelas, Mas daí? Quem ganha rios de dinheiro é o Jorge Lucas. E o peãozinho, não, eu sonhei para ser pedreiro. Eu quero ser pintor de parede, eu quero ser eletricista, quando ele poderia ser empresário da eletricidade, ele poderia ser, né, uma fábrica de tintas, ele poderia fazer um monte de coisa para ele, mas não, ele quer aquela mente pequena, porque, de novo, ele se volta para a própria punheta, né, ele só pensa nele. Mas eu sei que você não quer ser assim, você está pensando, não, seguir esse caminho eu me fodo. O que você vai fazer? Você vai estudar personagens para você. Agora eu vou te dar uma dica bem interessante. Ontem eu conversei com o Henry, o autor daquele gibi, o Lobo Guará, né? O Henry, o traço do Henry é horroroso. É um traço horrível, que funcionou uma certa época, mas agora não funciona mais. Ele tá trocando ideia, ele vira para mim e fala que é o Lobo Guará. O autor nacional tem fixação por um personagem, né? Que é o grande brinquedinho dele. Ele só tem aqui, e é interessante porque é o brinquedo imaginário, o amigo imaginário dele, né? O Lobo Guará é a versão Wolverine do Henry, né? O Henry manda bem no desenho, manda legal, mas o traço dele dá tosse. Mas ele tá querendo mudar. Aí o que acontece? Eu troquei uma ideia com ele, mostrei, olha, tem isso aqui. Ah, eu não gosto de mangá. Ah, eu não gosto disso daqui. Ah, eu não gosto dessa música. Ah, eu não gosto disso. Você vê o egocentrismo do camarada, é dele já. Já tá enraigado, né? Não, eu não gosto. Porra, bicho, então o que você quer? Como é que você quer mudar se você não gosta de nada? Porra, isso é birra de moleque, isso é birra de criança. Eu não quero mudar. Eu quero fazer meu Lobo Guará. Eu quero fazer meu gibizinho. Aí eu lancei meu gibi pela editora Fudúncia. A editora Fudúncia lançou 100 exemplares. Eu vendi pros meus amigos, pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Mas os caras pensam assim, né? A turma tá pensando assim, velho. Tá assim. Aí eu virei pra ele e falei, porra, bicho, como é que você quer mudar? Como é que você quer evoluir? Se você tá pensando de uma maneira tão assim. Pelo menos o Henry parou, tem que mudar, né? O mangá, eu pensei que o mangá ia ser uma febre passageira, que ia passar logo. Eu também pensei que fosse assim, né? Mas não é. O mangá virou um estilo industrial fudido. Você vê belga fazendo mangá, meu amigo. Como é que pode? Estadunidense fazendo mangá, os gringos fazendo mangá pra caralho. Argentina fazendo mangá, e só no Brasil que tem esse preconceito imbecil. Na Alemanha, tem uma prima minha que mora na Alemanha, tem autor alemão fazendo mangá. Mas não é esse mangá híbrido horroroso do Maurício de Souza, não é isso. Mas também não é aquele mangá 100% nipônico. Não, é uma outra forma. Eles mesclam, né, o estilo ocidental ao mangá. E fica um negócio bacana, fica um negócio dinâmico. Aquelas, não é aquelas expressões caricatas que nem aquele desenho Família Mágica. Não, não é aquilo, né? Não, não é. É uma coisa mais ágil, uma movimentação de cena, uso de cores. E principalmente a anatomia. Aí eu virei pro Henry, ele me mostrou o lobo-guará. Eu falei, meu, isso não funciona. Isso não funciona, você me desculpa. Mas ele sabe que eu sou sincero mesmo. Meu, isso é uma merda. Porque isso aqui é uma ideia. Eu falei, meu, das duas uma, ou você perverte o seu personagem, ou você entope ele de açúcar. Ele parou. Hã? Como perverter o personagem? Porra, meu, perverter o personagem é você fazer ele comer merda, fazer ele comer sangue, que nem o, né, o Happy Tree Friends, né? Você faz aquela coisa bonitinha com sangue horroroso. Ou você faz que nem o Iabo. Você pega e adocica o personagem, vira uma Hello Kitty debaixo d'água, por exemplo. Uma ambientação debaixo d'água. Tá aí. Aí ele ficou parando. Pô, pô. Olha, como você é mais inteligente, eu não vou mais tirar um sarro do Henry. Ele é legal, tô brincando com ele. Então, você faz o seguinte: você pega um personagem infantil. Começa com um personagem infantil. Não vá lá pra cima que você não tem as manhas. Você é incompetente. O personagem infantil é fácil de trabalhar. É fácil de trabalhar. Vou te dar um exemplo clássico. Né? Vamos pegar aí o lobo-guará. Um exemplo clássico. Ele é o protetor da mata. Protetor da selva. Bonitinho. Bacaninha. Nisso você já arruma patrocínio na moleza. Patrocínio de empresa de papel. Essas empresas estão cheias de defender ecologia. Dá uma bicada depois a revista do Cezinho. Revista do Cezi, né? É um desenho horroroso. Mas o cara chegou lá com uma proposta e começou a estar trabalhando. A revistinha do Sesc, né? Também. Nosso desenho feio pra cacete. Mas ele tá lá no número 52, tá ganhando dinheiro dele. Eu não sei se ele tá fazendo as obras dele, que eu sou aqui, mas ele ficou satisfeito com aquilo. Não interessa. Não interessa, ele tá fazendo, ele tá ganhando dinheiro dele. E você tá na merda sem publicar nada, seu bosta. Ou então trabalhando pros outros pra lá. Na pranchetinha aí, desenho pra Marvel. Bela merda. Mas você veja como é que funciona o lobo-guará. Joga um defensor nas matas. Ah, mas o que mata? Mata no Brasil? Que Brasil? Que Brasil? Mania de ambientar. Cada caso é um caso. Se o teu cliente quiser que você ambiente a história no Brasil, beleza, não tem problema. Mas se você tem ambições que o autor nacional não tem ambição, e eu tenho, faça a história ser universal. Né? Eu gosto muito de citar o meu desenho, um dos meus desenhos favoritos, que é o Marino Boy. O próprio Speed Racer. Eles não são. Eles são já. Você vê que é japonês, mas não é japonês, porque a ambientação não é japonesa. Ele não fala de Japão. É diferente do Super Dino, que é uma produção local, que funcionou ali e tal, e ganhou o mundo e foi trazendo o Japão junto. É diferente. É diferente. Eles fizeram personagens que são genéricos, com uma temática genérica. Né? Beleza. Aí funciona. Põe um menininho pra defender a mata, para defender os rios, para defender as montanhas, para defender, pronto, um super-heróizinho. Aê, babaquice! Claro que é, eu detesto, eu jamais faria um troço desse. Mas é dinheiro, você precisa começar de algum lugar, caralho. E de repente você gosta da brincadeira. O Henry vira para mim, é, mas eu não gosto disso. Eu falei, bicho, isso aí é um problema entre você e sua consciência. O que é mais importante? Você está trabalhando ganhando seu dinheiro ou você satisfazendo seu ego? Porque o autor nacional, isso é ego, ego, ego, ego pra caralho. Então você tem que encontrar um meio termo, velho. Você não pode fazer tudo que você gosta na vida. Não dá. Não dá. Você tem que, mas o que acontece? Você aprende a gostar. Segredinho pra você. O amor não existe. O amor é uma forma de autoconvencimento. É que nem fé. Eu me lembro que o Edir Macedo, perguntaram pro Edir Macedo uma vez. Ah, o que é ter? Como é que eu faço pra ter fé? Ele virou e falou, faz de conta que você tem fé. Olha que lance legal. Faz de conta que você gosta do personagem. Faz de conta que você gosta da pessoa. Começa assim com faz de conta. O faz de conta, ele une a tua mente ao real. Aí você chega uma hora que cria aquela ponte e você não sabe onde começa o outro. O ser humano faz isso. E no caso do seu personagem, o lobo-guará, você não gosta do lobo? Não interessa. Não interessa. Você vê o que você pode ganhar com aquilo. né? Aí ele virou pra mim, o Harry falou, ah, mas o lobo-guará é sozinho. Não, você põe mais os coleguinhas. Ah, vai. A sereiazinha que cura dos rios, a sílfide que cura do ar. Aí você faz um grupo de personagens que são bonzinhos e que lutam contra... Ah, contra quem, Zé Roberto? Porra, que vilão que eu coloco pra ele. Porra, fácil. Madeireiras, indústrias poluidoras. Lembra lá do nosso considerado Capitão Planeta? É aquilo. Aquilo lá nada mais é que um Power Ranger com um super-herói. Não, não precisa ser aquela coisa tão super careta. Você baixa aqui um pouco. Ah, mas e o design? E como é que eu faço? Ah, o design é importante, né? Você não pode fazer aquele design super trabalhado. Dou uma dica pra você. Vai lá na dona internet, aí procura aí a mostra do desenho daquele joguinho Grand Chase. Né? Outro desenho pra você procurar é o Comboninos, que tá passando no Jetix. Veja o Comboninos. Comboninos, ele mata a pau. É uma animação em flash. Eu acho que é em flash também, não manjo. É a proporção de duas cabeças e meia. Um traço simples, cores vivas. Um design bacaninha. Mas por que é tão simples? O Grande Chase também, por que é tão simples? Porque o cara já faz visando uma animação barata. Visando um videogame. O autor nacional não pensa nisso. Ele pensa num filho da puta do que o cara gosta e acabou. Qual autor nacional pega um personagem e desenvolve um character design para game, para card game, para animação em flash? O único que fez isso num susto foi o Iabo. Nem o Maurício de Souza fazia isso. Enquanto que lá fora você pega qualquer fanzineiro japonês, mequetrefe, ele já está desenvolvendo o personagem visando a indústria. Aqui não. Nem o Maurício pensa nem, tá nem aí. Você devia pensar nisso, cara. Você devia desenvolver os seus personagens com um design para facilitar a animação. O exemplo meu é muito claro. Eu peguei lá os elementais, aí veio aquele insight, eu falei, não, vamos mudar. Mudei o design dele. Ah, muita gente falou, ah, não gostei. Ah, pô, no cu do que você gostou, não interessa se você gostou, não tô pensando para você, filho da tua puta, tô pensando para todo mundo. Não para 1, 2, 10 neguinho. Para a indústria pode funcionar. Eu estou passando a mensagem, já estou me preocupando com isso, estou me preocupando com aquilo, o design funciona assim. E forma um bonequinho bonito. Veja a Pucca, vamos dar um grande exemplo. A Pucca, aquele coreano maluco lá, fez uma animaçãozinha em flash, de brincadeirinha. Olha o império que se transformou aquilo, de licenciamento. E a Pucca é um bonequinho em flash, começou em flash, chulezinho. O que ela é? Uma bolinha, um triângulo, duas perninhas, dois bracinhos, um rostinho, tá feito. E ela correndo atrás de um carinha. Acabou! Aí você vai colocando o quê? Personagens de apoio, né? Personagens que geram conflitos. A Ling Ling, né? Que eles chamam aqui de Ring Ring, os incompetentes, dubladores imbecis. Ling Ling, de chinês Ling. Que é a inimiga dela, que tem inveja dela. Tem a amiguinha que tem um franguinho na cabeça. Só que a musiquinha dessa chinesinha é maravilhosa. Eu gosto mais dessa chinesinha do que da Pucca. A chinesinha que gosta lá do Bruce Lee, o cara já faz uma homenagem ao Bruce Lee. Tem o próprio Garou, aí vem os pais, os tios da Pucca. Aí você vai colocando vários personagens, bilhões de personagens, porque o design é a resposta, filho da puta. O design é você bota 2, 3 cabeças, você já fez o que precisava. Aí você trabalha o quê? Personagem principal, personagem de apoio, inimigos. Aí você bola a navezinha espacial, bola o veículo, bola o que o meu amigo Marcos chama de props. O Marcos está viajando, boa viagem. Props, que são os equipamentos, né? As coisinhas que você vai. Aí você vai montando o quê? Um brinquedo. É isso, cara. O motivador do personagem, digamos, do lobo guará, do lobo guarazinho, do lobinho guarazinho, guzinho, guzinho, o negócio dele é defender as matas. Você dá pra ele, vai, a espadinha da justiça, o manto da invisibilidade. Harry Potter tem disso, cara. Eles fazem isso não pelo roteiro. A tia fez isso pelo roteiro, a tia era do Harry Potter, fez, tudo bem. Mas não tava nem aí, o negócio depois foi virando brinquedo, foi indo. Aí você pega o lance do fantástico de exemplo, Liga da Justiça. A Liga da Justiça nada mais é que um monte de brinquedinho dando porrada uns nos outros, com um fiapinho de história ridícula. Tem os 4 personagens principais, o Batman, Super-Homem, o Marciano Gay, o Flash, são os 4 personagens que a molecada adora. Esses vão pra frente. O resto vem aqui, vai traindo aquele bando de personagem esquisito, personagem perdido dos anos 30 da DC, aquilo lá é brinquedo, nego. É diferente do que o Maurício de Souza fez uma historinha que a molecada tá brincando com o ioiô. Aí eu falo, isso aqui é o ioiô chupeta, o ioiô chupeta. Não, isso é diferente, isso aí é uma inserção comercial no meio da diversão. Dá até processo, né? Rolou processo, né? Rolou. Mas não, isso aí é bancado, a Liga da Justiça é bancada por uma empresa de brinquedos. Quando você vai na Americana, nas lojas, por aí você vê aquele blister, aquele empacotinho com um brinquedinho ali. Aquilo lá rodou mais de 100 milhões de unidades. Mesma coisa quando você compra um mangazinho. Opa, você, oh, tem um personagem novo aqui, 4, 5 páginas de licenciamento, aí vem o gibi. É aquelas empresas que estão bancando. No Japão é o contrário, né? No Japão, o mangá, ele é bancado pela empresa. Claro que tem um mangá que não é bancado, lógico, o mangá autoral, existe. Mas a Shonen Jump, essas revistas malucas, semanais, tudo bancado pela empresa de brinquedo, tudo. É o contrário. Não é a editora que faz o personagem, não, é o contrário. A empresa de brinquedo chega pros caras, a gente vai lançar aqui um robozinho maneiro, tá um meio retrô, cria uma história pra nós com o personagem, ó, tá aqui o design, tá aqui o menininho, tá aqui a menininha, cria uma história, tá feito. Ao contrário, o Brasil, nós, autores, temos que seguir um caminho inverso, que é o quê? Criar personagens comerciais. Eu fico entusiasmado falando nisso. Personagens comerciais que vão agradar as empresas, é o contrário, porque as empresas estão cagando. E tem empresa que quer lançar quadrinhos, sim senhor. Não estou dizendo livraria, estou falando para a banca, eles querem para os clientes, eles querem. Tem uns pica-grossa aí que leram o gibi a vida inteira, mas não tem quem chegue lá. Agora, se o Harry vai, ele pega o Lobinho Guará. Ele desenvolve aquele grupo de personagens, uns 10 personagenzinhos, 20 personagens, 30, 40, 200 personagens. Ele já chega, ó, tá aqui o gibi, tá aqui o card game. São produtos dos personagens dele, sacou? Aqui, ó, são card games, ó, 200 personagens. Esses são os props dos personagens. Esse aqui é o tabuleiro. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Se vira, filho da puta! Pesquisa, desgraçado! Quadrinheiro de merda! Você tem que ir à luta, cara! Você tem que ralar, não vai vir na mãozinha. Se vier, você vai desenhar 4, 5 anos pros gringos, ganha uma grana. Pra dar aula de desenho, você quer isso? Você quer afundar a sua vida, filho da puta? O quadrinho, ele pode ser paralelo. Você chega com um quadrinho, uma página, um gibizinho de 16 páginas, formatinho assim, temática assim, uma aventura, uma lição de moral no final, entrega para uma empresa. Você acha que a empresa não quer? Porra, velho, claro que querem. A Oi, eu não diria, essas empresas de telefonia estão de olho em quadrinhos para celular, para gerar conteúdo. Só que, primeiro, é impossível você chegar nos caras, é difícil pra caralho. Mas não importa, você pega e faz você, pesquisa. Eu sei que no programa Flash, né, ele dá saída para celular, né? Você escolhe o modelo e vai jogando teu gibizinho ali. E faz essa teste, joga no teu celular, baixa, gasta dinheiro mesmo, mano, gasta. Ou então espeta lá, baixa, vai vendo, vê se funciona com musiquinha. E vai tentando a sorte. Até o Otacílio tá indo para esse lado. E o Otacílio tá no desespero, ele tá na raspa do tacho, ele tá fazendo quadrinho infantil, coisa que ele nunca fez, porque ele precisa. Você tem que criar a necessidade de fazer. Tem que criar essa necessidade. Deixa eu alinhavar então o papo do Lobinho Guará. Menino que luta contra não sei o quê, com os invasores, blá. Aí você vai jogando conflito naquela forma três cabeças. Bonitinho, escolhe as cores, assista lá o Comboninos, ou vai no YouTube, dá uma bicada, mas tira o som, olha só a animação, veja as cores, dá pausa, estuda, para de se referenciar nesta porcaria de Naruto. Você não tem base para isso, você não tem formação para isso, você não aguenta. E você começa a desenvolver esses personagens nesse sentido, não só em contar a história, que o pessoal, o autor nacional é um imbecil, né? Ele acha que história em quadrinhos é desenho em quadrinhos, né? O autor nacional pensa que história em quadrinhos é fazer um monte de ilustração, colocar três quadrinhos por página, ir encebando, vendendo meu zine. História em quadrinhos é história em quadrinhos. Você tem que contar uma história, seu corno. Tem que contar uma história. Se você não sabe escrever uma história, aprenda. Se você aprendeu a desenhar, aprenda a escrever, miserável. Você veio de um sistema educacional falido, vagabundo, que te tornou um analfabeto, mas você tem tempo para recuperar, você não morreu. Você não está cego, você não está fodido. Faça isso. Escreva, começa a ler. Não pare de desenhar, mas continue lendo. Vá desenvolvendo roteiros. Por exemplo, uma brincadeira que você pode brincar. Uma brincadeira que você pode brincar é bom, eu estou tão redundante hoje. Você pega lá a Ilha do Tesouro. Ai, é chato. Não, pega esse livro, leia. Desse livro, o Tezuka fez o primeiro mangazinho dele, um dos primeiros mangazinhos dele, o Shin Takarajima, né? O que ele fez? Ele jogou cartoon em cima dessa história. Né? O próprio Alan Moore, que pegou os personagens clássicos do terror, da fantasia, e fez o fanfic dele, né? O Balzento que falou isso, né? Bonita frase, esse gaúcho é foda. Ele o fanfic do Alan Moore. E ficou bom, ficou divertido, ficou simpático, funcionou. E tá com domínio público. É aquilo que eu falei uma vez, personagens de games antigos. Tem dono? Tem, mas você faz. Pega lá, não o Mario, aqueles jogos mais antigos. Ah, vamos citar um exemplo, Sinistar. I am Sinistar. Aquela cabeçona, que caralho que é aquilo? Faz uma historinha daquilo. Desenhe, como seria? Desenvolva aquilo. O que não falta é personagem pra você brincar. Não pega personagem muito grande. Ou se você for pegar, pega de vez. Pra fazer direito. Você não faz direito, corno. Você faz tudo de qualquer jeito. Fanzine não é interessante. Turminha me perguntou aqui sobre fanzine. Não, fanzine não é interessante. Não faça fanzine. Não, por enquanto não. A regra básica que os gringos, os europeus, os japoneses, os asiáticos em geral fazem agora é, primeiro, montar site. Isso vale também para você, Harry. Montar site. Monte site. Não no Geocities. Não em essas bostas de... Não. Fotolog, puta, fotolog é coisa de gente pobre, pobre de espírito, pobre de concepção, monte site, mas monte um site caprichado com atualizações constantes, uma vez por semana você bota uma tirinha, bota uma historinha, faz propaganda, corre atrás, vai no Orkut, ó, mas quando você estiver num certo nível, você faz o teu zine. Quando você tiver material, você faz zine. Você pega o material do teu site, coloca no zine e completa com alguma coisa a mais. Viu o pensamento comercial, como é que funciona? A mesma coisa que um camaradinha falou, o Kamen Rider veio pra mim e falou, não, eu não vou ler mais o teu Mil Nomes agora, porque eu quero ler o livro. Certo ele, é assim que funciona a mentalidade. Não, isso aqui tá tão bom que eu vou esperar sair o livro. Porra, eu quero ler, mas você tem que mostrar seu serviço. Você acha que fotolog? O fotolog só serve para você mostrar pro teu amigo. O cara fala, ai que bonito, ai que legal. Fórum é a mesma coisa. Olha o meu desenho, olha que, ai que boa, palminha, tá, e aí? Nada. Editor tá lendo? Não. Editor tá publicando? Não. Você tá ganhando alguma coisa? Não. Porra, qual é, velho? O que, que é? Você tá louco? Você tá bêbado? Tá perdendo seu tempo, gastando sua vida, gastando seu tempo pra mostrar pra 3, 4, 5 caras. Ê, virou CQB, né? Em que um mostra pro outro, ai, que bom, nossa, que desenho maravilhoso, e nada. E eu não sou exemplo de porra nenhuma desta vida, não sou. Mas eu tô fazendo o seguinte, eu peguei meus... Agora eu vou falar de mim, que o tempo tá quase acabando. Falar um pouco de mim, porra, meu podcast é não falar de mim, falar da tua mãe. Todo mundo fala da tua mãe, pô. O meu podcast é o seguinte, né? Aqui nós temos que falar de coisa de bacana. Então eu vou falar de mim. Eu tô num momento muito bom. Tô muito, muito bacana, acabou essa merda desse carnaval horroroso. Nunca vou entender o que leva essas pessoas a... Bom, foda-se. Eu conversei agora, de ontem pra hoje, com um editor. Então ele me convidou... Né, para que eu vá trabalhar no sitezinho dele, fazendo resenha de filmes, de coisinha de livro, de quadrinhos, tal, entrevistando uma turminha, e por ele nós vamos lançar alguns livrinhos meus. O primeiro livrinho, ou vai ser o Pedro ou vai ser o Mil Nomes, né? O Pedro está muito bonitinho, ficou muito simpático, eu estou aqui com os originais do Mil Nomes para escanear, depois a gente vai começar a tratar para colocar internamente. Meu nome está muito bonitinho, a capa está muito simpática, não terminei, falta algumas páginas. Porque é foda, né? Você vai escrevendo, você vai tendo ideias, eu pensei em acabar. Acabei, pronto, acabei. Aí você faz o planejamento de página, porra, ficou pouco, precisa colocar mais coisa. Aí você tira o capítulo final, separa e vai colocar, aí você tem umas novas ideias, vai indo. É foda, é muito divertido. Fiz alterações no character design da chinesinha. modifiquei a proporção dela, estudamos a cabeça, o detalhe dos olhos, a prana também, fomos trabalhando isso. Então, ou vai ser o Mil Nomes, ou vai ser o Pedro, que o Pedro está praticamente pronto, né? Só falta fazer as ilustrações internas, o cara aprovando. Vamos lançar um desses livros, um desses dois. Tem também um livrinho que a minha patroa está fazendo, que o blog dela está indo muito bem, a turminha está gostando muito. E tem uma demanda reprimida para livro de como desenhar mangá, né? A minha patroa, ela desenha mangá bem, pinta bem, conhece bem o assunto. Mas a gente não pode seguir aquela didática que a gente comprou, essas revistas de desenhar mangá, dessa turma toda aí. A didática deles é péssima. Na verdade, esses caras não ensinam, né? É mais um desenhista falando de maneira, não, a gente vai fazer de um jeito diferente. Uma coisa mais dinâmica, mais alegre, mais comunicativa. É bem zazão assim, mas com o trabalho da Harumi. O livro é dela. Depois eu mostro para vocês a capa. E o terceiro livrinho, que é em parceria minha com o editor, né? Que é o Publique Seu Livro. É uma ideia que eu tinha, né? Publicar seu livro. Você publicar seu livro de cima a baixo, produção caseira. E esse editor, ele tem essa visão independente, né? Ele quer levar adiante essas premissas de criação independente, para o cara fazer o que ele quer. E é bacana isso. Ele também tem um texto lá muito longo. A gente vai juntar os dois. Vamos refazer a minha capa, vamos reestudar, fazer bonitinho. E vamos lançar esse livrinho. Ao mesmo tempo, eu vou fazendo, alimentando o site dele, vamos fazendo as coisinhas e tal. Fazendo umas entrevistas, correndo atrás dos caras, ver o que rola. Vou entrar no mailing aí dos novos quadrinhos. Vou tentar fazer um negócio mais crítico, né? Não fazer que nem um omelete, que é oba-oba. Também não. Eu vou tentar ser justo, né? Vou analisar desenho, vou analisar roteiro, vou analisar preço, vou analisar acessibilidade. É legal porque eu não vou ter o rabo preso, né? Eu vou estar recebendo material, mas eu não vou me vender, né? Eu não vou ser que nem um omelete, que nem... Ai, tudo é lindo! Tô vendo também se eu vou nas salas especiais de cinema, né? Que depende do meu horário, né? Que a minha filha, ela tem escola de manhã, não sei se eu vou poder ir, né? De um jeito, se for um filme muito importante, ou se não tiver na internet, eu baixo antes, que nem o Slumdog Milionaire, nem começou a passar aqui, eu já assisti, né? Belo filme, hein? Belo, meu, assista, um filme muito bom. É triste, porque é uma realidade pior que a brasileira, né, cara? Mas assista, é muito bom. Tem bons dramas, uma boa direção, uma boa montagem, boa trilha sonora. Atores simpáticos. Você vê que eles não são profissionais, mas não interessa, funciona bem. Um filme muito bom. Vai lá, pode baixar. Então por que eu vou, né, no cinema? Né, pra ver aquela turminha de bobão. Tô no cinema, tô comendo biscoitinho. A Warner tá me pagando biscoitinho. Ganhei pastinha com imagem. Lelele. Ai, que bobagem. Tô aqui tomando suquinho de laranja quente e comendo brioche mofado. Eu sou tão importante. O que eu vou fazer nessa merda, né, cara? Então a nossa ideia é alimentar o site com informações legais, com uma crítica importante e dando apoio pro autor nacional, mas o autor nacional que queira subir, que queira se levantar, que queira sair da merda. E é por isso que eu gosto de usar como referência. Quando eu desenvolvo o Mil Nomes, ou o próprio Pedro, você vê que eu mudei o character design, conversei com o patrão, a gente mudou o character design, que a gente quer, sabe o quê? A gente quer fazer animação. A gente quer quadrinho para celular. Eu quero publicar nos Estados Unidos, mas o meu trabalho, eu quero fazer animação no Japão, eu quero coisas grandes. O autor nacional não pensa nisso, pensa nele. Ah, tem que ser humilde. Não, isso não é humildade. Isso é castração criativa. O cara é um capado. Ele acha que está criando muito, não está criando nada. Tem que ter ambição de querer chegar lá longe, como o Cassaro conseguiu publicar aquele Victory horroroso nos Estados Unidos. Mas e aí? Pela merda, não rolou nada. Né? Eu queria ser nem aquele brasileiro lá do... Como é que é o nome daquele livro lá? O Angus, né? O Angus, lembrei, o Angus. O cara foi... Pô, a Disney chamou ele, ele esnobou a Disney. Porra, meu. Ah, não... Foda-se ele, mas eu não esnobaria, não. Porra, vou comer pra caralho, viajar, passear. É porque tá podendo, né? É snob, ganha bem, tá com dinheirinho bom, então tá tudo certo, né? Porque a venda de livro deles é muito boa, ele ganha muito bem. Diferente de mim, que... Mal tem aqui o meu, né, o meu Mundo Sensual. Aliás, você já comprou o Mundo Sensual? jrp964@gmail.com. Te mando no Mundo Sensual vintinho, correio de grátis. Correio de grátis pra você, meu nego. Com um autógrafo da Preta Veia, assim, ó. Tchau, tchau, tchau, tchau. É bonitinho, você ganha aí. Compra aí um livrinho do Zé Roberto, Mundo Sem Sol. Ô, moço, compra pra me ajudar, moço. Tô precisando vender aqui meus livrinhos. Vamos lá, mano. E a nossa ideia é lançar esses nossos livros em eventos, né? Uma vez por mês rola evento de mangá e anime, ou de qualquer coisa, rola por aí. Uma vez, fechando esse meu, eu vou pra luta. Eu vou botar nas costas e vou vender meus negócios. Não... Vou nos eventos por aí, quero bater na porta de todo mundo, vamos ver se neguinho me recebe. Aproveitando o ensejo, dia 7 de março agora, o senhor Nick Nixon falou aqui com a Preta Véia agora no Mestre, ele vai estar aqui em São Paulo, e que vai assistir o Watchmen, né? Me intimou a encontrar com ele. Não, lógico que eu vou. Vamos encontrar a dona Dani Cochuda, né? Então, se você quiser qualquer coisa me encontrar com a Preta Véia, meu celular é 91587792011, né? Dá uma ligada aqui, a gente vai encontrar com o seu Nilo, né? De repente você é turma do MBB, que eu tô voltando ao MBB hoje. Uma nova fase, tudo alegre, cheio de felicidade, cheio de alegria. O pessoal fazendo um monte de macumba contra mim, mas não derruba o filho da puta. Não é legal isso? Que essas macumbas só levantam a minha vida, porra, aí fechando 3 livrinhos. Porra, tem um quarto livrinho rolando agora pela... editora que tá rolando por aí, não posso dizer nome ainda, que não fechei com o cara. Tem também mais 3 livrinhos de vampiros licenciados que o nosso camarada lá, ó, tá em viagem, tá em lua de mel. Quando ele voltar, a gente senta pra produzir, pra lançar no meio do ano. Pra lançar no meio do ano, pra pegar firme esses eventos. Então, meu, eu não sei o que acontece com essas macumbas. Os caras fazem macumba, quer derrubar e não derruba. Eu acho que nem que se desse um teco na minha cabeça, pim, tá tudo engatilhado agora, vai parar o quê? E mesmo assim, o mais legal desses nossos trabalhos, né? Especialmente desse nosso amigo, que deu uma dica interessante, e deu uma dica também, eu passo de novo pra você, é o franchising dos personagens, né? Eu vou liberar os meus personagens dentro do universo criativo que eu fiz, você pode fazer. Eu vou liberar pra você. Você quer fazer? Você pode fazer. Nós queremos fazer uma produção independente. Eu vou te ensinar como é que você faz. O seu zine. Não, zine não. Sua revista alternativa. Esquece esse negócio de fanzine. Eu vou te ensinar como é que você faz pra registrar. Bonitinho. Pra você obter o ISBN. Ah, pra que serve isso? O ISBN te dá um código de barra. Aí você pode colocar isso num submarino. Você pode colocar isso numa grande rede de bancas. Eu vou te ensinar como é que você negocia com o jornaleiro, como é que você negocia com os caras, onde são os points bons para você colocar sua produção, como que você vai fazer um planejamento para ganhar dinheiro com o teu fanzine, né? Você vai reinvestir essa grana no teu zine, para ele começar, do teu zine, na tua revista alternativa, para ela começar a andar sozinha, ela vai vendendo frequentemente, sempre, aí você vai lá, vai criando, vai trabalhando. Vou te ensinar também a fazer logo, estudo de capa, tudo bonitinho. O que você não sabe, a Preta Véia aqui, o nosso amigo lá, vai ensinar também. Nós vamos juntar todo o nosso conhecimento num livrinho. Um livrinho barato, porque a produção também é independente. Um livrinho acessível. Acho que vai custar uns 20 conto. Só para não custar a impressão. E tem também, e vai rolar uma graninha também, um lucro para ele reinvestir em produzir mais livros. Porque o livro precisa se pagar, dar lucro para gerar um novo. E assim vai indo. É uma questão filosófica. E vamos levantar essas informações, passando para você como fazer a sua produção caseira. Mas é uma caseira decente. Cotação de preço, orçamento, gastos. Eu estou lendo aqui o papel, né? Quanto que você gasta para fazer um fanzininho, para fazer uma revistinha, para fazer um livro? Quanto você gasta para encadernar? Encadernar não espiralado, tem lugares que você encaderna. Ou por gráfica rápida. Né, pra você vai ser uma espécie de manualzinho simples, não precisa até fazer 2-3 tomos, porque é muita informação, né? Mas vamos começar com um livrinho só. E na parte de desenhar mangá, não vamos começar com aquela coisa chata de, né, aquela baboseira, porque o mangá começou com... Não, a gente já vai para pau puro, com uma didática pra cabeça. Proporção, movimentação, criação de personagem. Eu acho que é um livro inédito, né, em termos de Brasil, porque você não cria personagem aqui. O pessoal só pensa em desenhar, porque é um desenhista ensinando a desenhar. Não, você vai ter um livro que você vai ter uma desenhista ensinando a desenhar e um roteirista ensinando a escrever. E um editor ensinando a editar. Você sentiu a importância da brincadeira? Você sentiu como isso dá e dá dinheiro? Pra você, que você, o brasileiro carece de informação. Nossa estrutura, ela é muito voltada para criar mão de obra, mas não é voltada para criar empresário. E eu estou muito entusiasmado com essa ideia, porque é para movimentar a tua vida, para você usar o mínimo de recursos para obter o máximo de lucros. Vamos também fazer um negócio muito bacana, que esse nosso amigo gostou desse podcast, achou a ideia fantástica. Vamos fazer audioaula. Né? Audioaula que é o seguinte, você baixa a audioaula e ouve. O livro é uma coisa, a audioaula, quebra-queixo do caralho, quebra-língua, trava-língua. Tá difícil. A bebeira, eu não posso 9:30 da manhã, eu não posso tomar uns gorotes, né? Essas aulas radiofônicas, melhorou, né? Essas aulas radiofônicas serão um complemento do livro, né? A gente vai complementar o livro com informações a mais. Vão rolar entrevista também, eu já tô vendo aí umas putadas pra levar um papo, né? Tô com um contatinho, eu nunca fui atrás porque é um saco cheio, né? Mas agora que eu fiz essa parceria, o cara me ajuda a lançar meu livro, eu monto o site dele, ele vendo os produtos dele, ele levanta os meus. A gente vai fazer, é tipo humano, é uma espécie de sociocapitalista. Ele quer ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Ele quer levantar as coisas dele, eu quero levantar as coisas dele. A gente faz uma permuta de informações e de trabalho. Para mim é importante, não sou contra a produção independente, mas para mim é importante chegar numa editora e ser publicado por uma editora, o que eu te recomendo também, porque você ganha uma credibilidade a mais, que o editor está te bancando, é diferente de você se autobancar, nada contra, e é importante também você autobancar, é importante, mas com uma editora te bancando, eu passo o seguinte, a minha produção de vida já me garante entrar numa editora, a sua nem tanto, então você precisa de quê? De informação e informação, a parte de impostos, puta, isso aí é babinha, e dá para você fazer numa boa, tranquilo, usando um pouco de recurso. Tem que ter um investimento? Tem que investir. Comprar o livro é investir, velho. Não tem jeito. Impressora, se você quiser fazer, então numa gráfica rápida, cotação de preço, também funciona. A dica que eu vou te dar para encerrar o podcast de hoje, como é que você sai da merda? Personagem. Roteiro. Grupos de personagens, vilões e mocinhos. Quanto mais personagens, melhor. Não é quantidade sem qualidade, é quantidade e qualidade. Mas para você tirar o pé do cocô, faça um livro. Esquece banca. Não faça quadrinhos para banca. Esqueça a banca. Não rola. Não rola. Entendeu? Não rola, entendeu? Não é bom falar várias vezes para ver que você é meio burro. Faça um livro ilustrado. Ah, mas eu não sei escrever. Aprende. Vai atrás de quem escreva. O que não falta é roteirista por aí. Faça uma parceria com essa pessoa. Faça um livrinho ilustrado. O Mil Nomes é um livro ilustrado. O Pedro é um livro ilustrado. O Estranhos Vampiros, que eu vou fazer, o Boris Valdete, é um livro ilustrado. É mangá? É. Mas por que é mangá? Primeiro que só tem a Márcia que desenha mangá, né? A minha mulher desenha mangá. Mas se fosse ocidental, não tem problema. Você pega um texto, fala uma coisa que está vendendo, que está... Vampiro. É interessante, coisas que não saem da moda, né? Futebol, culinária e vampiro, isso não sai da moto, sempre tá vendendo, é muito louco. Faça um livrinho de vampiros, faça um livrinho de terror, faça um livrinho de horror, ilustra, mas antes disso, faça um plano de negócios para você encaminhar aos editores. No meu Orkut tem lá alguns exemplos de como eu fiz um foda. Ah, nego, achar isso tá uma merda, isso tá uma bosta, não gostei, não gostei. Mas não é pra esse filho da puta gostar, não é nem pra você gostar, é pro editor gostar. E os editores gostam. Fala, pô, esse cara é ousado, esse cara é arrojado, ele é dedicado, ele sabe o que quer, ele não quer simplesmente chegar até mim, olha, publica isso aqui pra mim, e fica olhando pra minha cara assim, está como se estivesse fazendo um favor pra ele publicar, né? Não, como se estivesse fazendo um favor. Ele trazia lá, publica. O que não falta é autor nesta merda. Eu rodo os Orkut, o que tem de ninguém que quer ser escritor, que quer ser roteirista, que quer ser o diabo, tem de monte. O que você não tem é profissional, mas é uma mentalidade profissional de você organizar o trabalho para vender. Para vender para o editor uma apresentação. Eu nunca me esqueço que eu recebi um, quando estava lá na Reserva Especial, fazendo lá Animax no estúdiozinho lá, né? O camarada chegou lá, eu quero publicar uma revista. Eu olhei pra cara, um cabeludo, camiseta do Speed Racer, tênis rasgado. Você acha que eu vou dar valor pra um moleque desse? Fala, não, isso aí não é sério. Ele pode até ser sério na cabeça dele, mas ele não tem apresentação. Se ele não tem apresentação, como é que eu... É a mesma coisa que você procurar emprego. Você nunca procura emprego, você é vagabundo. Meu, faça uma apresentação bacana, bonita. Faça um desenho bonito, funcional. Devagarinho eu te passo umas dicas e faça um plano de negócio. Olha, plano de negócio é nada mais é que um resumo das suas atribuições. O que você pretende chegar? Onde você quer chegar? Quero fazer isso, isso, isso, isso. Quero atingir tal público, isso. O pessoal fala no lugar, ah, que meu público-alvo é tal. Ah, mas você botou isso no plano de negócio? Hã? Não, porque é papo furado, né? Negado, então, muito bem. Eu quero agradecer a você pela sua atenção. Fiquei uma hora aqui. Agradeço muitíssimo de coração a sua bondade, a sua gentileza de ouvir a Preta Velha. Dia 7 agora. 7 de março estaremos aí. Qualquer coisa, dá uma bicada aqui na Preta Velha. 91587792. 91587792. Ligue para a Preta Velha. Deixe o seu recado na caixa postal. Estaremos encontrando com o Sr. Nixon para tomarmos aquela eja e assistirmos o Watchmen. Não necessariamente nesta ordem. Obrigado a vocês pela sua atenção. Tinha outro negócio que eu tinha que falar. Não é isso não. Dá um pulinho lá no meu blog, lá no Sapo, tá bonitinho. Tá... A gente vai mudar aquilo, né? A gente vai pra um lugar melhor, vai ficar mais bacana, tal. E vamos ver. Agora só pra alinhavar, você viu que o pessoal do Legendas.tv tava reclamando que tal, que tem não sei o que, que né, fins lucrativos, eles gastaram uma fortuna pra mudar lá pro servidor do Pirate Bay. Gastaram uma nota preta e veio de doação de não sei o que. Vamos dizer que isso não tem fins lucrativos? Será que não sobrou dinheiro? Olha bem pra minha cara, rapaz. E é esse povo que quer dar uma, né, de espertinho, mas em compensação o site deles vive caindo, né? Vive fora do ar, adiantou tanto. Ah, é só uma palhaçada, negada. Obrigado por tudo. Beijos pra mina, abraço pros manos, tamo aí, valeu, tchau!